meio da tarde, no meio do mundo, no meio do vazio, no meio de tudo, no meio do horizonte, no meio do rio, no meio bem dentro, no meio bem no meio, no meio do fim, no meio do horizonte.